Programa Expresso. Expresso. Nosso compromisso é com você. Horas 37 minutos aqui na Pássaro da LFM, programa Expresso neste sabadão, hoje dia 8 de março de 2014, edição de número 244 do programa Expresso. Eu recebo aqui o pessoal do grupo de teatro e dança Máscaras, eles que venceram a quarta edição do Troféu Expresso na categoria Artes e Cultura. Tá por aqui para bater um papo comigo essa galera super bacana, o Maurinho que já tem já foi várias vezes, participou aqui do programa, vai apresentar a turma toda aqui. Tudo bem, Maurinho? Boa tarde. Tudo bem, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. É um prazer estar aqui recebendo esse troféu muito legal, né? Sobre de destaque de artes e cultura do ano 2013. E tá aqui a galerinha, tá Tairine, Gabriel, Amanda, Ariane, Gabriela. Galera que faz parte do Máscaras, né? Exatamente. Vamos lá, Tairine? Boa tarde. Vai, tudo bem? Boa tarde? Tudo bem. Tairine é atriz premiada do ano passado, falei com ela ano passado, exatamente, né? Exatamente. E o resto da turma, cadê o boa tarde? Boa tarde. Cheguem e se apresentem, por favor. Vamos lá. Boa tarde, galera. Ariane aqui. Ariane. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Amanda. Boa tarde, Gabriela. Maurinho, mais uma vez aqui para receber um prêmio. Ano passado vocês vieram receber em nome do Daniel, né? Exatamente. Também saiu do Máscaras. Exatamente. E agora o Máscaras recebe o troféu. Maurinho, é só o Máscaras que vai ganhar esse troféu? Como é que faz? Vamos ter um novo grupo de... Parece que até surgiu ano passado, um novo grupo de teatro. Tá faltando isso para Guaranésia voltar a ser aquele grande centro regional de arte e cultura, Maurinho? Eu acho que tem que haver vários grupos, não só de teatro, de dança, de cultura popular, de tudo que tem a ver com arte, com cultura. Eu acho que tem que haver vários grupos para que a cidade possa sim crescer, voltar a crescer, ter o nome como sempre teve na parte cultural, que é uma coisa histórica de Guaranésia, né? Essa parte cultural, eu acho que tem que haver sim, tem que surgir novos grupos sim, e lógico, sempre querendo crescer, sempre estudando, sempre querendo cada vez mais, né, se aperfeiçoar, se profissionalizar, para que Guaranésia possa ter um nome legal. Mas o que falta, mãe? Falta incentivo? O que está faltando para que Guaranésia, eu não vou dizer nem volte, porque você já representa muito bem Guaranésia, mas que Guaranésia tenha um nome ainda maior no cenário regional? Doutor Cláudio, eu vou dizer assim, pelo Grupo Máscaras, a gente sempre batalhou, a gente sempre correu atrás, tanto na parte de manter o grupo, de fortalecer o grupo, como na parte também de estar se especializando, né, cada vez mais. Sempre a gente está com novos atores, novas atrizes, e a gente está sempre buscando, não só a gente tem um conhecimento sim, mas a gente sempre busca novas parcerias, novas amizades. É o que a gente tem muito nesse meio, no meio cultural, no meio artístico, e a gente sempre trazendo profissionais para estar dando oficinas, dando cursos, e lógico que a gente tem toda essa parte que é por fora de estar mantendo o grupo, que você tem que ter um local para estar realizando seus ensaios, para estar realizando suas aulas, para estar realizando suas reuniões, para estar tendo suas conversas. E eu não me esqueço que a gente, quando nós começamos em 2001, a gente usava o Centro Cultural. E não foi porque o Centro Cultural fechou que nós deixamos de usar o Centro Cultural. Não, nós percebemos que o Centro Cultural é um espaço público, era um espaço público. Então a gente precisava ter o nosso espaço, um espaço que fosse só nosso, que a gente tivesse ali como trabalhar, como ter um tempo maior. E desde 2005 Em 2005, a gente foi a vez que quando a gente alugou a nossa primeira sede, né, montamos o espaço Máscaras Cultural. E daí pra cá, uma luta tremenda, porque não tem, infelizmente, não tem como ter uma renda. Até eu estava conversando esses dias, nós vivemos em Guaranés com 19.800 habitantes, é uma cidade muito pequena, e que de repente a gente está aí, se pegar desde a época de tag até hoje, há mais de 25 anos. Mais de 26 anos sobrevivendo, né? Sobrevivendo com teatro e sempre mostrando que tem vários talentos e que tem uma competência para estar acontecendo, né? Mas e com o apoio, o Máscaras hoje estaria mais longe, Maurício, se tivesse realmente um apoio de todos os poderes? Olha, da cidade. Nós lógico que estaria, que você necessita estar se especializando, você tem essa, porque nós temos os nossos projetos, mas o grupo Máscaras em si, de tá fazendo teatro, sim, necessita de especialização, necessita de tá fazendo um trabalho mais profissional e lógico, a gente agora que tá começando a conhecer alguns meios, né? Tá começando a tá entrando nesses meios de lei estadual, de lei federal, de editais, a gente tá sempre entrando agora em editais. Nós já conseguimos, se eu não me engano, 3 ou 4 editais, 3 a nível nacional e 1 a estadual, e recebendo prêmios por isso, editais de premiação, que é muito legal, que dá uma força pra gente, né? E também temos aí a subvenção municipal que ajuda também, né? Dá uma força pra gente, não é o ideal, mas R$6.000, né? R$6.000, que não é o ideal, mas dá uma ajuda. E agora, com as novas diretrizes da cultura a nível nacional, que vai ser a nível nacional, que vem para o estadual, que vem para o municipal, que é o Sistema Nacional de Cultura, que tá para ser implementado, que já está sendo implementado, que vai atingir todos os municípios brasileiros daqui a algum tempo, aí sim nós teremos um modo maior de estar trabalhando com um repasse de verba, porque não tem como a gente sobreviver de apresentações hoje numa cidade como a gente. Você, Mauro, o pessoal do Márcio tem que formar então atores, diretores e burocratas para participar desses projetos todos? Tem que ser ator, tem que ser diretor, tem que ser gestor, tem que dar em tudo, porque hoje é em cima disso, infelizmente, eu acho que até felizmente também, porque tem como você tá buscando. Tá, então a gente tá se especializando em projetos. Ano passado a gente entrou em 3 editais, né? Fomos habilitados nos 3, com documentação, tudo certinho, que já é um ganho, só de você tá se habilitando, né? Já é uma coisa legal, quer dizer que documentação, a parte de entendimento do projeto, do edital, tá tudo certo. E dos 3 a gente ganhou 1, né? Fomos premiados em 1, que é o Culturas Populares, a nível, foram mais de 2.000 municípios brasileiros que participaram do edital, e nós fomos, né? Fomos premiados dentro dos grupos formais, que a gente é um grupo formal, a gente tem CNPJ, tudo, e a gente ganhou esse prêmio de cultura popular da Cordelteca, que a gente mantém também lá no espaço. Máscaras mantém Cordelteca, Máscaras do Futuro, o que mais? A gente tem a parceria do Ilha da Cultura, né? Até o Leandro foi convidado para estar vindo aqui. O Leandro, a Ilha da Cultura, tá junto com o Máscaras. Quando a gente ganhou o prêmio de pontinhos de cultura, a Ilha da Cultura tava junto. A Ilha da Cultura hoje leva o nome do grupo Máscaras. O Leandro faz parte da diretoria do Máscaras. O Leandro é o Relações Públicas do Máscaras. E a gente tá nisso daí, teatro, dança, coreoteca, o que a gente consegue também repassar para a Ilha da Cultura, que tá precisando de apoio, a gente tá correndo atrás. Ano passado o Leandro entrou no edital, foi habilitado, mas não conseguiu tá entre os premiados, mas sempre buscando. Esse ano vai entrar de novo? De novo, correndo atrás. Ele teve falou de fechar. Eu mesmo disse que acho que não deve nunca se fechar uma atividade tão legal como a Ilha da Cultura, que leva a cultura, leva conhecimento através da leitura para muitas crianças mesmo lá no bairro Passado da Ilha, Renovação, Bom Jesus. É uma iniciativa é muito louvável. Eu acho que a gente tinha que dar uma olhada legal pro projeto, para que ele possa acontecer. Agora, há um mês atrás, a gente estava até conversando a respeito disso, e por um acaso o Elcir, né, que é de Guaxupé e trabalha na Globo, tá na Teia lá, apareceu. Eu cheguei para ele e falei: olha, esse rapaz tem um projeto que é lindo, maravilhoso, leva cultura. E o Elcir já direto já jogou no Face, pediu uma ajuda, muita gente já se demonstrou a favor de estar ajudando. E eu acho que todo mundo deveria pensar nisso, gente. A cultura, a educação, ela vem muito além. Ela faz muito bem para as crianças, para os jovens, para os adultos, para todo mundo. Cultura, às vezes muita gente reclama que está com problema de saúde, que está doente, não sei o quê, mas às vezes simplesmente é uma perto de uma depressão, porque não se tem o que fazer, não é? Não se tem um lazer. Guaranésia é extremamente pobre, né? Na questão do lazer. Não tem praticamente nada em lazer em Guaranésia. O que o Máscaras poderia ajudar isso com apoio? Então, nossa intenção agora com esse prêmio que a gente ganhou, que já está liberado, já deve estar sendo disponibilizado agora no mês de março, nós vamos lá no Miguel Gebrim, na nossa parceria que a gente tem com a Associação do Miguel Gebrim, nós vamos estar começando um trabalho de estar montando lá, readaptando mesmo o nosso espaço, para que a Cordoteca tenha um espaço legal, para que a gente consiga fazer um espaço lá onde possa ser apresentada uma peça de teatro, onde possa ser apresentado um espetáculo de dança, onde possa ter um show com músicos, né, que queiram ir lá fazer um trabalho, onde possa estar havendo saraus, onde possa estar havendo, sabe, qualquer atividade artística, cultural, a gente quer disponibilizar. Então, a gente vai dar um primeiro passo agora. A gente está com algumas parcerias, o Gustavo vai estar vai montar um projeto para a gente, que a gente agradece demais. Grande Gustavo. Isso, e com esse dinheiro a gente vai dar o pontapé inicial, tá? E a gente espera estar montando esse espaço lá, esse ano ainda, para estar acontecendo mesmo ali naquele ponto. E no mais a gente está aí apresentando teatro, a gente corre para lá, corre para cá. Mas a gente também tem os nossos, né? Que muitas pessoas acham que por a gente ser da cidade e fazer teatro, até a coisa mais triste do mundo é quando chega. Você não quer levar seu teatrinho ali pra. Você vai mostrar seu nome. Não, a gente não coisa quer mostrar rápida. Mais nosso nome. Coisa mas, nós não queremos mais mostrar nosso nome, nós queremos estar fazendo. Se é uma iniciativa legal, nós estamos juntos, nós somos parceiros, sempre fomos. Não importa se é poder público, não importa o que é. A gente é parceiro, mas a gente quer também ser valorizado a respeito disso. Parceria tem duas vias, né, Maurinho? Exatamente. Giovanni Moraes, parabéns, Maurinho. Mesmo na dificuldade, vocês desempenham um papel importantíssimo. E o melhor, só tem jovens, tirando assim das terríveis drogas. Giovanni Moraes, ele tá mandando um alô pra vocês. Falou, Giovanni, brigadão. Maurinho, falar de cultura em Guaranésia é impossível a gente não falar do Centro Cultural. Que falta o Centro Cultural faz pro Máscaras? Olha, pro Máscaras em si, lógico que a gente, os nossos espetáculos são muito voltados para a rua, para espaços alternativos, né? Mas com o Centro Cultural a gente poderia estar passando para outra vertente, que seria o teatro num palco italiano, né? Que também é legal. Eu acho que o Centro Cultural faz uma falta muito grande para a cidade de Guaranésia, certo? Por quê? Porque você pode ter teatro todo final de semana, né? Você pode estar trazendo vários grupos teatrais, você pode estar trazendo vários artistas e criando assim um lazer cultural para a população de Guaranésia que faz falta. Eu lembro quando a gente tinha um projeto chamado A Escola no Teatro, onde a gente levava os alunos pelo menos uma ou duas vezes por mês ao Centro Cultural para estar assistindo os alunos de todas as escolas. Então aquilo lá ficava lindo, eram 4, 5, 6 apresentações no dia. A gente sempre, final de semana, estava com espetáculos lá, trazendo. Eu lembro, na minha época, veio Ari Toledo, veio a Filó, veio o grupo de Poços de Caldas, amigo da gente, muitos grupos amigos da gente vieram apresentar, e isso faz falta. Porque, de repente, o que acontece? O guaranesiano vai acabando, que ele vai perdendo aquela coisa com o lazer cultural. E aí entra essas. Como ele fica carente, ele acaba querendo. Ele vai partindo para as festas e grandes coisas, né? Grandes festas e tal. E Guaranésia vai vivendo a partir de 3-4 festas anuais e nada mais. Nada mais. Festival de dança. Era uma das grandes atrações de Guaranésia. E aí, a gente tem possibilidade de um dia voltar com o festival de dança? Você que estava sempre por trás disso? Então, o festival de dança foi. Olha, das coisas que eu adorava, eu lutei muito para acontecer. Infelizmente, numa parceria mal sucedida, acabou que não foi por culpa da organização, mas é aquelas coisas, a parceria, como você mesmo falou, é duas vias. Agora, quando há uma só via, alguma coisa acaba dando errado. E por causa disso. O festival de dança, o último foi em 2011, que foi o sexto ou o sétimo festival de dança, e a gente fez uma parceria que não foi legal. Foi uma parceria que a gente sempre fazia em parceria com o poder público, que é uma garantia, né? Quando a gente fez com. Não foi com o poder público, não deu certo, e aí acabou que. Como se diz, você tem que refazer uma história que você fez, que serviu. Hoje eu vejo, são várias cidades que tem o seu festival de dança, e esse festival de dança surgiu a partir de Guaranésia. Eu vejo academias de dança hoje que tem nas suas cidades e nas regiões onde são um nome muito grande graças ao festival de dança de Guaranésia. E sabe, de repente, pessoas que sabe, não tem uma consciência legal, uma consciência cultural, essa consciência de idealista, a consciência do bem que estava fazendo para a cidade, não só para a cidade, para muita gente, vem e acaba com o sonho da gente, sabe? Então, é uma intenção voltar, mas tem que começar tudo do zero. Muita gente, eu recebo direto o pessoal falando, pô, o festival de Guaranésia era fantástico, era maravilhoso, precisa voltar, mas tem que todo refazer, porque é o complicado, né? Tá, Irene, quero que você me fale sobre o assentamento Santo Dias. Vocês foram pra lá, né? Você apresentou, foi final do ano passado, né? Foi 20 de dezembro. Foi no final do ano passado. Sim. E como é que foi essa história, como é que vocês receberam esse convite? É o encontro do MST, né? Eu particularmente achei muito bacana o fato de a gente ter sido convidado para estar apresentando lá. Eu acho um movimento importante e bem interessante a gente colocar o nosso trabalho ali. Porque a nossa peça, ela fala um pouco daquilo. Tem tudo a ver, né, com aquele universo deles, né? Então, assim, eu gostei da gente ter sido convidado para ir lá. É um movimento que. Onde eles lutam por uma coisa que é deles. E eu acho que é bem aquilo também com a gente do grupo, entendeu? Porque assim como eles lutam por uma coisa deles e a gente também pela nossa, e acabou juntando e tornando uma coisa só, juntou útil ao agradável, né? Como é que foi a apresentação lá? Primeiro, onde é o assentamento? Em que cidade fica? O assentamento Guapé, Santo, né? Dias. Guapé. E assim, a apresentação foi ótimo, o pessoal recebeu a gente muito bem, tratou a gente muito bem. Então assim, foi uma experiência boa, uma coisa, valeu a pena a gente ter levado pra lá, o convite foi maravilhoso. E como é que surgiu esse convite? Como é que foi isso, Maureen? Nós já temos uma ligação, né, nós já apresentamos desde a época de... Eu, Preto, nós apresentamos com a Companhia Horus a primeira vez no assentamento em Campo do Meio. Depois, com o Grupo Máscaras, nós voltamos nesse acampamento em Campo do Meio. E o Silvinho, que é um grande amigo, ele ligou pro Preto e falou: olha, vai ter um encontro do MST aqui. Será que não tem teatro? O pessoal do teatro não poderia vir fazer uma apresentação? E o Preto falou comigo, eu falei: pô, na hora. Porque a gente tinha acabado de dizer, estava em começo da peça, e a peça tem até a parte que fala do MST, que é o local que anseja, junto com o MST, que o pai da Berenice acha o local ideal dele. E aí foi na hora. Foi tudo de bom. Paulinho, e as perspectivas aí pro teatro aqui da nossa região? Nem falo do Máscaras, mas eu sei que tá tão ligado aí ao teatro de forma regional, já que a pássaro dele fala para muitas cidades da região. Olha, a gente pode esperar um 2014 bacana pro teatro regional? Eu acho que sim. Nós temos aqui em Guaxupé o Tramas e Dramas e Grupo Passarinho lá da Vanessa, que é um pessoal fantástico, que batalha também, é batalhador, batalhou muito. Com a gente, e a Vanessa é fantástica, a Vanessa que também batalhadora da época, desde 98 que eu trabalhei com ela no teatro também, Guaxupé. Muzambinho tá tendo um movimento também a respeito do teatro com crianças, né? Uma formação que eu acho essencial. Nós temos aí pessoal de Passos também, que tem um teatro fantástico, tem dois grupos maravilhosos. Nova Resende, o Odair também está com um trabalho lá com crianças e adolescentes em cima do teatro. E eu acho que isso tende a melhorar cada vez mais. E até eu acho que as outras cidades, né, deveriam investir no teatro. Eu acho que devem investir muito esse Mais Cultura nas escolas. Eu acho que vai ser muito legal esse ano, porque vai estar entrando a cultura, a arte dentro das escolas. Na nossa região aqui, eu já vi que Guaxupé já foi contemplada, se eu não me engano, Nova Resende, eu não sei se Erceburgo. Então, essa Guaranese agora também, no próximo edital, já eu converso com a Solange, vai entrar também. Então, isso é essencial, gente. O teatro para criança e para adolescente é a formação de público, é a formação de atores, é a formação de pessoas que possam estar desenvolvendo. A gente fala que nós não queremos criar atores, atrizes, nós queremos criar cidadãos, pessoas que pensem, pessoas que sejam no modelo, que sejam assim, que tenham uma noção do que vão fazer, que possam discutir. Pessoas de atitude. De atitude, que tenham atitude, exatamente. Todas as vezes que a pessoa chega para fazer teatro, a primeira coisa é: eu sou muito tímido, eu não falo, eu não consigo. Não, isso aí não importa. A nossa intenção, que a gente vai fazer com você, é justamente isso: fazer com que você possa sair daqui um ser pensante e um ser que saiba discutir, que tenha opiniões e que tenha atitude. O Maurinho é um grande guerreiro da cultura de Guaranese, Davi Franco. Tá aí, guerreiro. Vou passar então para suas mãos aqui nosso troféu expresso, né? Categoria Artes e Cultura. Tá aqui o Maurinho, nosso troféu expresso. Parabéns aí pelo trabalho. A gente sabe. Eu conheço o Maurinho já há bastante tempo, né? Trabalho incansável aí frente ao Grupo Máscaras e antes até do Máscaras, né, Maurinho? Já lutava aí, então, pra você e pra toda essa galera que tá aqui. Até depois eu quero que cada um fale aqui nos microfones o que representa o Máscara pra vocês, tá bom? Vocês vêm falar. Maurinho, então, parabéns, Cláudio, viu? Esse troféu eu acho que é muito legal, porque de repente dentro da cidade da gente, nós conseguimos um reconhecimento. Eu acho muito legal, que às vezes a gente tem reconhecimento fora e não tem dentro da cidade. E esse troféu, ele vem desde 2001, com a primeira turma do Máscaras, quando aquele pessoal falou: vamos montar uma peça para os 100 anos de Guaranésia, vamos. E eu acho que aquele pessoal, aquela sementinha que foi lá, que eu estava lembrando o elenco com o Daniel, com Paulinho Inácio, com Xuxa de Oliveira, Gabriela Dias, Fabiana, Joãozinho Campestre, Pamela. É um pessoal que de repente muitos já não estão nem em Guaranésia, e de repente daquilo lá, Jefinho, que foi o cara que dirigiu a gente lá de Mococa, dali foi plantada uma semente que foi muito legal. No ano seguinte, 2002, veio já uma geração de crianças, de adolescentes que vieram já pedir para fazer teatro e montar a Bruxinha, que era boa, que tá aqui, a Keila, que foi dessa época, 2002, aquelas crianças. Hoje ela é presidente do Grupo Máscaras, e foi a última peça que Fernando Romanelli dirigiu, a última peça dele vivo, e foi a Bruxinha, que era boa. A gente viajou para festivais, e dali vem crescendo, e hoje nós estamos aqui com essa galera. Nós estamos com o pessoal, uns alunos da Tairina, as crianças do teatro dentro do projeto, os alunos de dança da Rafaela, que é uma batalhadora com a gente na área da dança muito tempo, a Rafaela, o Christian, que hoje está fazendo uma escola de dança em São Paulo, né? Busca do sonho dele, Cacilda, que passou também pelo Máscaras, sabe, Gabriele, que o ano passado retomou a dança dentro do grupo, e graças a ela hoje nós já estamos de novo com as meninas, participamos de um festival de dança o ano passado. Eu acho que, sabe, todo mundo que participou, a Jacqueline Guaxupé, Giovana, todo mundo, é o troféu de todo mundo. Eu acho que todos têm uma parte muito grande dentro desse troféu aqui. Valeu, Maurinho, obrigado. Tairine, quando vamos começar novas aulas aí, novas turmas do Máscaras? Tem previsão? Então, agora a gente já quer aproveitar para estar convidando as crianças e a gente faz aquele trabalho de passar nas escolas, está chamando, agora tendo a oportunidade de estar aqui, a gente aproveita. E as aulas firmes assim vão começar, a gente já está tendo umas aulas antes, mas agora que passou o carnaval, a gente vai começar firme com a galerinha. Tudo começa depois do carnaval, né? Acho que é, o povo pega empolgação, né? E tá até aqui o convite a quem, as crianças, né, até 12 anos, que quiserem fazer teatro, os pais quiserem levar para fazer teatro, procurar lá no Miguel Gebrim, na segunda e na quinta, na, né? Na segunda e quinta, das 6 às 7. Das 6 às 7, procurar lá a Tairine, tá? Vai fazer uma inscrição e vão estar fazendo. E as aulas de dança são na quarta-feira, a partir das 6:30. 6:30 com a Rafaela. Beleza, Tairine, valeu. O que que o Máscaras representa pra você? De uma forma geral, assim, tudo. É porque é uma coisa assim, que nem o Maurinho disse, é uma coisa que vem lá de trás, né? O grupo, eu não faço parte dele desde que ele surgiu, mas desde o projeto Máscaras do Futuro, que eu entrei nele, foi a partir dali que eu, aquela coisa de você descobre o que você quer, né, o teu objetivo, ou realmente o que é pra você. E acho que é o grupo, o Máscaras em si me mostrou isso. Parabéns, então, Tairine. Obrigado. Chamar a presidente agora do Máscaras, Keila. Keila, vamos falar aqui o que o Máscaras representa aí pra você, representou na sua vida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? O Máscaras, assim, como a gente fala, hoje se é uma família pra gente, né? Porque, tipo assim, a gente não é só mais, assim, amigo, né? Já é como se fosse uma família mesmo. Virou muito mais que isso, né? É, muito mais que isso. E eu tô no Máscaras desde 2002, já faz bem tempinho já. E já me ajudou muito. Valeu. Hoje é totalmente diferente. Assim, a concepção que a gente tem, assim, a visão que a gente tem. Muda tudo, né? Até a visão da própria sociedade, né? Acho que muda, exatamente. Né? Exatamente. A Valéria Carvalhais, acho que é Carvalhais, está parabenizando também o grupo Máscaras. Deve ser Carvalho ou Carvalhais. É a Valerinha que parabéns, deu muita força pro grupo Máscaras, foi secretária do Máscaras durante muito tempo, passou muito perrengue com a gente e ela também é parte faz parte da família. Ariane, chega aqui, fala pra gente o que representa o Máscaras pra você. Vamos lá. Bom, como a Tairine disse, o Máscaras praticamente representa tudo, porque eu entrei ano passado e foi através disso que eles têm me acolhido muito bem, eu consegui ter uma visão diferente de muita coisa. E tornou assim, nós entramos como grupo e tornou uma família que hoje, eu posso dizer, eu amo vocês, apesar de vocês serem muito chato. A Tairine principalmente é a pior de todas. Insuportável, né? Vive entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos lá dentro, mas a gente é uma família, assim, muito unida. Como toda família, né? Nem todas, né? Nem todas. Ariane, quem que você vai chamar agora? Vamos lá, Ariane. Vou chamar a Gabriela. Gabriela, então vem falar, Gabriela. O que representa? É fotógrafo também. E aí, Gabriela, o que o Máscaras representa pra você? Todo mundo aqui é uma família, né? Como se o Maurinho fosse o nosso paizão. E a mãe se... Você queria falar tio, alguma coisa? É de pai, tá vendo? Você queria falar tio, vô, aí fica horror. Não, é porque ele cuida de todo mundo, dá bronca quando precisa. Dá conselho, dá uns gritos também. E é isso, é uma família. E você agora vai convidar quem? Pra falar. Ariela. Vamos lá, Ariela. Ariela chegou por último, né? Tudo bem, Ariela? Ariela, e aí, o que você pode falar do grupo Máscaras? O que ele representa pra você, na sua vida, na sua formação? De uma forma geral, é como a Tairine disse, é tudo assim pra mim. Desde quando eu entrei, eu acho que eu fiz alguns meses com o Daniel. E foi muito bom pra mim, porque assim, despertou algo em mim que eu acho que eu nunca tive. Aí eu voltei em 2012, no finalzinho, aí eu entrei de... De figurante. Eu peguei o bonde andando. Peguei o bonde andando e fui que fui. Aí desde a partir do finalzinho de 2012, eu tô firme até agora. E assim. Ah, E assim, eu gostei muito. As oficinas também que proporcionaram pra gente me ajudou bastante. Despertou algo em mim, que agora também eu quero continuar firme. Essa carreira que você pretende seguir? Ah, eu quero muito seguir com isso também. E assim, igual todo mundo falaram, que é uma família, apesar de tudo, de todas as coisas que aconteceram, assim, já de ruim, apesar de tudo, a gente tá junto sempre. Qual o próximo integrante da família que vai falar agora? Ah, esse daqui, ó. Vamos voltar a ver, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Peguei, Gabriel. O que, que você pode falar sobre o Máscaras? Então, Máscaras, além de tudo, como todo mundo já falou, é uma família. E quando o Gomery falou, quando você faz teatro, não é só pra se tornar ator, mas pra se tornar uma pessoa melhor. Você aprende a ter um respeito maior, você consegue ver diferenças onde poucos veem. E como diz na música do grupo, teatro, dança, música e amor. Teatro não é só ir lá e apresentar, ah, tô fazendo isso e tal. Teatro é dança, é música, é amor. É se dedicar totalmente ao que você tá fazendo. Dedicação total. Isso. Pra finalizar, quem que você vai chamar? Amanda. Pega aí, Amanda, pra falar com a gente aqui, pra falar o que que o Máscaras representa na sua vida. Então, eu, mais ou menos há 2 anos, né, Maurinho, que eu venho fazendo teatro. E eu entrei meio que assim, Pião me chamou, vamos fazer teatro. Aí eu fiquei meio perdida, não conhecia quase ninguém, tinha mais gente, né, Maurinho. Mas aí a gente veio unindo cada vez mais e hoje pra mim já é uma segunda família. Cada ensaio, a cada dia, a gente vem aprendendo mais. Parabéns, tá, Amanda? Obrigada. Tairine, o José Fina tá pedindo aqui pra você repetir o local das inscrições, né? É, e quando começa as aulas aí? Sim, pro pessoal que queira fazer. Então, a gente espera fechar o grupo pra começar definitivamente as aulas. Então, quando tiver uma turma razoável, aí a gente inicia as aulas pra chegar no final do ano e poder montar uma peça, que é o que a gente sempre faz. É no Clube Miguel Gibrim. Perto da rodoviária, isso, né? Isso, é. Chega, a pessoa chegou na rodoviária e perguntou, isso. Vão informar. Aí eles vão conseguir encontrar. É do Empório do Jorginho de Brasília. Jorginho, que tem muita tradição em Guaranésia. Isso. Aí, o local, as aulas são dia de segunda e quinta, das 6 às 7, então é o horário que o pessoal vai me encontrar lá. E é basicamente isso. Crianças aí, até 12 anos? Até 12 anos. Maurinho, o pessoal de mais idade? Não mais pode idade, entrar no Máscaras? Pode, pode. Tanto é que essa galerinha aqui já tá no mais idade. Passou, é, já tá no mais idade. Já estão ficando velhos, né? Então, a gente, assim que começar as crianças, né? Provavelmente, como vai haver essa, a gente tá querendo fazer essa reforma, a gente tá meio que esperando para ver quando que vai ficar tudo certinho, mas provavelmente, acho que final de abril, meados de abril, a gente começa com o público adolescente, né? Aí que vai ser nas segundas, vai ser nas terças e sextas, porque daí vão ficar todos os dias que a gente tem segunda teatro da Tairine, terça vai ser adolescentes, quarta dança, quinta Tairine e sexta adolescentes. O pessoal mais velho que queira fazer parte do Máscaras. Procurar a gente, pessoal mais velho, aí procurar a gente, que a gente monta um grupo, pode ser no final de semana, a gente tá, nós agora aqui, chega uma fase que... O Máscaras, então, não é um grupo fechado, né? Tá sempre aberto. Nunca foi um grupo fechado e nem deve ser, né? Não pode nunca ser. O que a gente preza muito, Antônio Cláudio, é isso que você acabou de ver, você... A harmonia, a família. Entrevistou esses meninos em 2012. É. Você pode ver que tem uma progressão com eles cresceram junto com o grupo. Eu me emociono. É, mas é verdade, é verdade. É verdade. Tairine, complete agora o que ele ia falar, Tairine. Não, em relação a realmente esse lance da família, que a gente cresce todo mundo junto. Mesmo que seja... Se você entrou e você está fazendo teatro há 1 ano, que seja, você vai ter muitas experiências boas, você vai conseguir crescer muito com aquilo. E o teatro é aquela coisa assim... Eu, pelo menos, bato muito em cima disso. Todo mundo é um só. Porque a gente tem que trabalhar junto. Se não houver sintonia, se não houver amizade, acho que, em primeiro lugar, isso. E é uma coisa tão pura que vira uma família. Então, harmonia é verdadeira, né? Sim, que a gente se não houver isso, não dá certo, não vai pra frente. Então é aquela coisa assim, tá todo mundo crescendo junto, tá todo mundo na mesma sintonia e é uma coisa maravilhosa. É um lance de respeito que tem um pelo outro, que a gente ensina muito isso. A sempre respeitar o outro. É uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, a gente se respeitar. respeitar aos outros, tá? Nós não precisamos de a gente faz o nosso, não é? A gente batalha pelo nosso, a gente faz o que a gente pode, o que a gente sabe, e a gente procura sempre crescer. E eu acho que é uma coisa que todos deveriam fazer, é procurar crescer, procurar cada vez mais formas de estar crescendo naquilo que quer fazer. Nós gostamos de teatro, nós gostamos de dança. Então, o que a gente vai fazer é tentar crescer nisso. E eu vou, o que eu posso fazer, o que eu sempre fiz, que nós sempre fizemos, é buscar alternativas para que possa crescer. Pô, tem um professor muito legal lá em Ponte Nova. Eu fui, era professor de artes cênicas da UFOP. Veio aqui, deu entrevista pra você. Trouxemos ele aqui, vem. Ah, vai ter uma oficina muito legal lá não sei aonde. Vamos arrumar um modo e vamos levar o pessoal pra estar fazendo essa oficina. Porque é crescimento. E isso é importante. Não adianta eu querer ficar fechado no meu mundinho aqui. E vivendo ele, né? E fazendo teatro pra mim mesmo. Não, eu acho que a gente tem que abrir horizontes, abrir a cabeça de todo mundo. E Antônio Cláudio, antes de qualquer coisa, esse troféu, ele também é lógico, do pessoal que tá dentro do Máscaras hoje, que não tá aqui, a Cecília, que não tá aqui, a Jaque, que também faz parte da diretoria, não tá aqui, Giovana, a Natália, que não tá aqui, né? Os meninos da dança, que eu acho que é o Bruno, Giovana, quem mais que é da dança? Tem a Marina. Marina, a Rafaela, quem? A Júlia, então o pessoal que tá fazendo agora esse ano, tá fazendo parte. E esse troféu, cara, ele é de um cara que foi desde 2001 o parceiro, Daniel. Valeu, Maurinho. Grande abraço, Maurinho. Valeu, Tarine. Abraço a todos, parabéns aí. Oi, quem que mandou? Claro, pode mandar. Vai lá, Ari. Daliane, pra quem que vai o seu alô? Meu alô vai pra minha mãe. Vou fazer um discurso. Vai pra minha mãe. A lista é grande, pai. É igual do Oscar. Mais ou menos. Vamos lá. Pra minha mãe, pro meu pai, pra minhas irmãs. E principalmente pra Dani e pra Tati, que tá lá em Monte Santo, que tá ouvindo a Pássaro da Ilha. Beijão pra vocês. Valeu. Mais um alô. Alguém quer mandar alô? Pode ir. Eu quero vai mandar lá, um alô pra minha família, meu pai, minha mãe. E pro Erison que tá rindo de mim já nesse momento. Esse povo que vem na rádio só pra mandar salve. E eu aproveito, acordo pra mandar também pra minha família, todo mundo que tá ouvindo, tá, né? Todo mundo tá ouvindo. A Ana Carolina, que tava ouvindo, porque ela tava enchendo o saco já aqui. Mas enfim, isso aí, todo mundo que tá ouvindo. E é isso aí. Vai lá? Quero mandar um alô pros meus pais, porque se eu não mandar, minha mãe me mata. E não tem nenhum almoço hoje se não mandar, né? Pra uma amigona minha, Maria Elisa, e pra todo mundo que tá ouvindo. Valeu. Querem mandar alô? Vai lá, pode ir. Mandar alô pra minha mãe, acho que ela tá me escutando. Acha que tá, né? Cláudio, e um grande agradecimento, né? Um grande obrigado a todos que votaram no Grupo Máscaras, que reconheceram o nosso trabalho. A gente faz um trabalho voltado para a cultura de Guaranésia, sempre fizemos, e é aberto a Guaranésia. Nós sempre levamos o nome de Guaranésia e sempre esses meninos aprendem muito que Guaranésia é tudo pra gente. Valeu, Maurinho, um abraço, viu? Intervalinho comercial, volto já encerrando o Expresso de hoje. Programa Expresso, feito pra você.